Prefácio à edição brasileira. Conan o Bárbaro. Muitas coisas deram errado com a adaptação na Marvel em meados da década de 1970 do romance de Robert Irving Howard, R.E.H., A Hora do Dragão, conhecido também como Conan o Conquistador. Mas esta continua sendo uma das coisas das quais mais me orgulho em minha ligação com o Bárbaro Cimério. Stan Lee decidiu que alguns dos títulos mais populares da Marvel deveriam ter uma edição trimestral em formato gigante, as famosas Giant Size, em adição às séries mensais. Na Savage Tales, já publicávamos a série Conan sem continuidade e depois fizemos a transição para A Espada Selvagem de Conan, e eu não queria que um terceiro título de Conan se misturasse às aventuras em andamento na revista Conan o Bárbaro. Então percebi que esta era a oportunidade perfeita para adaptar o único romance de R.E.H. que contava a história de como, deposto do reino de Aquilônia, Conan lutou por muito tempo e bravamente, passando por diversos reinos da Era Iboriana, para tempos depois recuperar seu trono. Uma vez que John Buscema estava cuidando do título regular naquela época, falei com meu amigo Gil Kane, que já era admirador de Conan anos antes que eu mesmo soubesse quem era esse personagem. Na verdade, depois comprei todos os volumes de capa dura da Gnome que ele tinha dos anos 1950 e 1960. Gil ficou entusiasmado com o projeto e começamos a trabalhar. Tínhamos 26 páginas de história por edição trimestral para trabalhar nossas maravilhas. As outras 64 páginas, incluindo capas, deveriam conter uma reimpressão de histórias de Conan o Bárbaro. Gil era um artista esplêndido, co-criador do Lanterna Verde e Electron para a DC no final da década de 1950, começo de 1960, e já conquistara popularidade na Marvel como artista do Homem-Aranha. Mas ele tendia a não colocar muito sombreado em seu trabalho, deixando isso para o arte finalista. Então precisávamos de alguém que soubesse como adicionar detalhes e uma boa ambientação e que não se importasse em fazer isso pelo valor pago a um arte finalista. Felizmente, Tom Sutton estava disponível e provou ser um dos melhores arte-finalistas que trabalharam com Gil, particularmente para Conan. A sensação sombria da cripta nas primeiras páginas de nossa adaptação, por si só, ilustra o que quero dizer. Na maioria das vezes, apenas discuti com Gil o que precisávamos e ele trabalhou a partir de uma cópia da minha versão em brochura. Ele desenhou, eu acho, um Zaltotan leonino bastante intrigante, enquanto o trio aquerontiano de conspiradores foi bem individualizado. Foi algo bom também porque esses quatro ocupavam toda a ação por um bom número de páginas antes que Conan aparecesse em uma imagem esfumada e etérea. Não fizemos mudanças no primeiro segmento de 26 páginas, que na verdade contamos como dois capítulos, a não ser adicionar uma página que mostrava cenas da vida passada do Cimério para nos certificarmos de que um novo leitor percebesse que os eventos de Conan o Bárbaro se passavam anos antes de O Rei Conan da Aquilônia. Não me lembro se Gil se esqueceu de desenhar ou se falhei em pedir-lhe que o fizesse, mas sei que solicitei ao diretor de arte John Romita que adicionasse a figura da companheira iboriana Red Sonia naquela página. É a única parte em que ela aparece na adaptação. Também imprimimos um mapa dos reinos da Era Iboriana naquela edição e um artigo sobre a antiga Acheron, que já havia saído em uma revista de espada e feitiçaria, com notas de rodapé e referências, bastante escolástico. Em Giant Size Conan, número 2, encontramos Conan após ele ter sido capturado por Zaltotan e seus conspiradores e jogado em uma cela. Inserimos um flashback dos eventos mostrados no primeiro número, porque afinal, 3 meses e 3 edições de Conan o Bárbaro haviam se passado entre os 2 primeiros volumes desse grande magazine, isso sem mencionar todas as outras revistas que um leitor poderia ter devorado desde ter lido Giant Size Conan, número 1. A segunda edição inteira foi destinada a mostrar Conan escapando dos perigos daquele calabouço com a ajuda da bela escrava Zenobia. Era o momento perfeito para terminar. Na terceira parte, após outro flashback obrigatório, Conan começa sua empreitada para recuperar o trono encontrando-se com a bruxa Zelata e resgatando sua aliada, a Condessa Albiona da Torre de Ferro em Tarantia, capital da Aquilônia. Contudo, sentimos que precisávamos de um pouco de feitiçaria na terceira edição e a obra original de R.E.H. era carente de feitiços. Então, quando Conan e Albiona se abrigam em um templo vendiano, indiano, fizemos que uma estátua vendiana de 4 braços ganhasse vida e lutasse contra o Cimério para que ele provasse seu valor. Fora isso, segui Howard de perto por todo o caminho. Na quarta edição, Tom Sutton precisou abandonar a arte final e tivemos um problema. Ele foi habilmente substituído por Frank Springer, mas seu trabalho não era tão completo quanto o de Tom. Contudo, esse foi o menor dos males, porque àquela altura ficara decidido que as diversas revistas Giant Size, estreladas por Conan, Homem-Aranha, Drácula, o Quarteto Fantástico, entre outras, não estavam dando certo, isto é, não estavam vendendo o bastante para justificar as vendas que poderiam estar tirando dos títulos mensais regulares. Então todas foram descontinuadas após Giant Size Conan número 5, que foi uma edição inteiramente com reimpressões. Felizmente, neste ponto, a Espada Selvagem de Conan era uma preocupação constante. Tratava-se de uma revista P&B de $1, a Giant Size era colorida, que percorria aqui e ali a vida tumultuada de Conan conforme convinha a minha fantasia. Junto com explorações originais, eu adaptava várias histórias mais longas de R.E.H. em A Espada Selvagem, contos que se passavam em um estágio muito tardio da vida do Cimério para se enquadrar em Conan o Bárbaro, quando ele estava na casa dos 20 anos. Então decidi levar o resto da adaptação para A Espada Selvagem. Porém, por motivos que não me recordo, Gil Kane estava sem tempo para continuar a adaptação, que mal tinha passado da metade. Bem, nada a preocupar ainda que eu tivesse adorado completar a adaptação com Gil. Como disse antes, o artista semi-regular de A Espada Selvagem era John Buscema, cujo trabalho tinha me ajudado a transformar Conan o Bárbaro de um título que vendia bem, feito por um artista menor, Barry Smith, hoje Windsor Smith, para uma das maiores revistas da Marvel. John adorava desenhar Conan mais do que qualquer outra coisa com a qual tenha trabalhado nas HQs, conforme dizia a todo mundo, e não se importou em dar continuidade à história que Gil tinha começado. O espaço que tive em A Espada Selvagem de Conan número 8, uma edição ainda P&B de 1975, foi de 12 páginas destinadas à história que chamei de Corsários contra a Estígia. A história acompanhava Conan no começo de uma tarefa como remador em um navio mercante argosiano até o ponto em que ele e seus companheiros tomavam a nau. Por coincidência, diversos daqueles remadores eram corsários negros com quem Conan velejara anos antes na Costa Negra como amante da pirata Belit. Não que R.E.H. mencione Belit em A Hora do Dragão ou tenha usado personagens que podem ser vistos em seu conto A Rainha da Costa Negra. Logo, eles estavam indo para Estígia e Conan adentra sozinho a sombria cidade de Kemi procurando algo. Bem, você terá que ler a história para saber. Demorou 2 números e 4 meses para que a adaptação de A Hora do Dragão continuasse, mas naquela época Buscema e eu realmente assumimos o controle da situação. Percebi que se devotássemos todas as 76 páginas, incluindo capas que tínhamos aquele título, poderíamos concluir a adaptação numa só tacada. E de fato o fizemos em 58 páginas, além de um artigo em prosa sobre Conan, literalmente emprestado de seus contos anteriores, para contextualizar aquele único romance escrito sobre o Cimério. Foi um final glorioso com capa de Boris Vallejo, que estava rapidamente provando ser o herdeiro do trono dos artistas deixado vago por Frank Frazetta. Contudo, eu incluí uma mudança significativa na ação climática do romance. Aviso de spoiler. Na história de R.E.H., quando Zaltotum finalmente é deposto por um colega feiticeiro de Conan, o Bárbaro não está no topo da colina, mas nas planícies, liderando seu exército contra os Nemédios. Eu sentia que Conan deveria estar nas colinas. Então John e eu colocamos o Cimério em cena de forma que o Rei Bárbaro pudesse destronar pessoalmente seu inimigo imortal. Não sei se R.E.H. teria aprovado essa mudança, mas ele, o criador de Conan, era uma pessoa bastante prática. Afinal, criara Conan em primeiro lugar porque queria vender uma série de histórias de barbarismo para a Weird Tales, revista pulp dos anos 1930, especializada em horror e monstros, não em espada. Ele inovou ao combinar os temas espada e feitiçaria, dando à luz um novo subgênero, mesmo que sua cristalização tenha sido deixada a cargo de outras almas posteriormente. Então, a adaptação estava concluída algo em torno de 175 ou 180 páginas. Grande o bastante para compor uma única e extensa graphic novel, se coisas assim existissem na Marvel ou em qualquer outro lugar, em meados da década de 1970. Infelizmente, as 6 vigorosas partes do épico desenhadas por 2 artistas soberbos e arte finalizadas por vários outros jamais foram impressas em uma única edição nos Estados Unidos. A Dark House, que hoje tem os direitos sobre os quadrinhos de Conan, lançou as 2 últimas partes, a conclusão, em suas reimpressões de A Espada Selvagem de Conan, mas os 4 capítulos iniciais que saíram em Giant Size Conan, números 1 a 4, algo em torno de 100 páginas, jamais foi reimpresso. A essa altura, só posso esperar que você aproveite a leitura de A Hora do Dragão. É uma história fascinante. Eu adorei adaptá-la para quadrinhos ao lado de Gil e John. Se curti-la, sem dúvida será um leitor muito satisfeito. Roy Thomas, lendário ex-editor-chefe da Marvel, escritor e quadrinista norte-americano que adaptou as histórias de Conan para os quadrinhos. Junho de 2011.